quando você passar por mim, dê uma meneadita. E se você quiser neném, ganha uma lambidinha. Eu só quero te proteger e nunca te vou ser mal. Eu só quero amar te bien, ser o seu animal. Essa tristeza me devora, me devora. Sou um pitbu, amor, não quero que você me deixe a hora. Levante a patita e vem. A outra patinha dá uma lambidinha. Au, au.